Olá, ouvintes. Acompanhe o programa Dicas de Quarentena na Rádio Aconchego. Com sugestões e dicas dos profissionais das práticas integrativas na luta contra o coronavírus. Olá, meu nome é Érica Menezes. Sou nutricionista e faço parte da equipe de nutrição do SIS, Serviço Integrado de Saúde da Prefeitura do Recife. E vou falar sobre alimentação no tempo de quarentena. Então hoje vou passar para vocês a receita do suco verde ou suco de clorofila, que é um poderoso desintoxicante natural. Lembrando que a desintoxicação, a oxigenação e a nutrição celular é a base para um corpo saudável. Então vamos à receita. E lembrando que antes devemos lavar os ingredientes numa solução de água mais água sanitária, com a proporção de 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária durante 15 minutos. Após esse tempo, a gente deve lavar em água corrente para retirar a solução dos vegetais. Então vamos aos ingredientes. A gente pode utilizar 2 maçãs ou 3 fatias de abacaxi ou 2 laranjas e 2 folhas de couve, meio pepino ou meia cenoura e 1 punhado de hortelã miúdo. Bate tudo no liquidificador e com um coador de tecido, que no caso a gente utiliza o voal, coa e está pronto seu suco. Lembrando que o diabético também pode tomar e que devemos tomar em jejum. Espero que tenham gostado e até a próxima!